Você está ouvindo o Mexidão Cast. Mamma mia! O podcast do Mexidão Rocks. Boa tarde, boa noite, estamos começando mais um episódio do Mexidão Cast, episódio número 37, falando sobre os vilões de nossa infância. Continua, ficou maneiro, velho. Foi bom que você foi objetivo, nem enrolou. Tô aqui hoje reunido com meu amigo Patrick Murta. Ah, oi, sou eu, e quem é você? Eu sou o Diego Mendes, que também está reunido com meu outro amigo, irmão, camarada, Thiago Mendes. Oi, oi, hoje nós estamos num ritmo frenético, né? Então, o assunto de hoje, meus caros amigos, é relembrar, né, bater um papo descontraído e às vezes pode até ser amedrontador sobre os vilões. Olha lá, a gente não pode elogiar, né, Thiago? É. A gente elogia que ele foi objetivo, foi rápido, começou a falar do tema de hoje, já começou a embaralhar. É difícil, hein, Diego? Pois é, só. ele teve a chance de fechar com chave de ouro a entrada do Mexidão Cast de hoje, né, Patrick? E aí ele deu um chute no balde. Porra, Diego! Bom, se vocês pararem de me interromper, quem sabe eu não consigo terminar a frase no ato ali, né? Toda hora. Por isso que fica longo. Você para toda hora. Vou parar de ficar enrolando desse papinho de mineiro aí, mas vamos lá. É que o objetivo desse cast, né, meu amigo Diego, é relembrar aqueles vilões, não só os heróis, mas os vilões, personagens tão importantes que marcaram também a nossa infância. Ou seja, esse é mais um podcast de toda a podosfera em que a gente vai usar uma desculpa qualquer para falar da nossa infância. Aí a gente falou tudo, mas o propósito aí, né, é de lembrar aquilo que a gente viveu durante a nossa infância com relação aos vilões, porque a gente fala muito sobre heróis aqui, heróis dali, mas também por que não falar sobre os vilões? Justamente, se não existisse o vilão, não existia o herói. É verdade, aí tem vários nomes, né? Tem antagonista, tem anti-herói, aí fala do jeito que você quer. E muitas vezes o vilão é muito mais maneiro que o próprio herói. Verdade. Cara, e a gente tem muitos exemplos disso aí, de vilões que a gente pega e fala, nossa, esse cara que era foda. Quero saber primeiramente de vocês, se vocês, de cara, vocês lembram de algum vilão que marcou a sua infância, que vocês podem citar pra gente começar o nosso papo. Quer começar, Patrick? Você tem algum? Me pegou de surpresa. Só que na pauta tá falando. A gente prefere que eu fique enrolando mais? É porque a gente vai lembrar dos vilões da nossa infância. Então acho que os anos 80, final dos 80, 90, foi a fase que a gente mais pegou a televisão, né? Naquele comecinho ali. Cara, falar de vilão, eu acho que o primeiro vilão que eu aprendi a odiar, porque o bacana do vilão, o vilão bom é aquele vilão que você odeia ele. Se for aquele vilão que você não tá nem aí, que não se importa, é um vilão de merda. É um vilão de merda, concordo. Acho que o primeiro vilão que eu odiei na minha vida, que eu quis ver ele morto e comemorei a sua morte, foi Satan Gus. Olha aí, cara, verdade. Ô, Patrick, que engraçado que eu tô aqui. Eu tô lembrando de vários outros, cara. E eu achei que ninguém ia lembrar dele, porque Satan Gus, cara, esse aí é o, esse é o marcante mesmo. E por mesmo. Que eu acho? Porque eu achava, e ainda acho, o Satan Gus muito mais maneiro que o Dylion. Vamos falar sério, o Dylion todo pratinho, o Satan Gus já era pretão, me lembrava o Darth Vader. Mas o Satan Gus também, ele não é um vilão que apareceu só no final da série. Desde o início da série ele tá lá enchendo o saco do Jaspion. Então, chegava no final, você morre, filho de uma égua. Foi muito bacana, é um vilão que marcou a minha infância. É um vilão realmente de expressão, de peso, né? Não é um vilãozinho qualquer. É verdade. Ô Patrick, já que você citou aí o Satan Gus, por que não também lembrar do famoso Magaren? Magaren, o filho de Satan Gus. Também foi um vilão tão marcante quanto. Eu acho que a diferença do Magaren com o Satan Gus é que o Magaren ele demorou um tempinho pra aparecer, uh-huh, né? Mas o Satan Gus, não, ali logo no primeiro episódio você já tem aquela frase épica: Satan Gus tem o poder de provocar a ira dos monstros e não sei o que ela mais. Claro. Claro, cara. Eu lembrei do Magaren, né, cara? Porque tem aquele episódio clássico que o Jaspion fica todo irado, chega naquele famoso cenário cheio de montanhas de cascalho, onde eles davam um pulo e saiam rolando nele. E o Jaspion chegava naquele lugar, todo procurando ele, e ficava: Magaren! Magaren, venha me enfrentar, Magaren! Seu bunda de peru! É, mais ou menos por aí. Você tem a roupa preta mais style que a minha, mas eu sou o herói! É tipo, esse é doido demais, mas, cara. É igual o Thiago tá falando, o Magaren, ele só foi um capanga do Satangos que apareceu pra encher o saco ali. O Satangos, desde o início, ele mostrou: olha, meu filho, se prepara, que o pau comigo é diferente. É mais maneiro. O Satangos foi pro Satangos, um ótimo vilão pra começar esse podcast. Foi realmente um vilão com o qual a gente se identificava, né? Você tinha raiva do Satangos, você queria que ele fosse morto. Mas o que ainda me surpreendeu é que o Satangos tinha uma outra forma, né, no último episódio, né? Verdade. Durante a luta ele tomou uma forma ainda mais assustadora, que me surpreendeu ainda mais, que ele se mostrou muito mais poderoso do que ele já demonstrava ser, já aparentava ser. E mais aterrorizante até, né? Aquela, a segunda forma dele era bem mais aterrorizante. É, ele tinha a forma de um monstro bem cabuloso mesmo, né, cara? Mas, ô Patrick, lembrando aqui também de outros, que nessa leva aí dos Tokusatsu, cara, tem um vilão que era vilão mesmo, e tem um outro vilão que era um vilão cômico, cara, que eu mais ria dele do que achava ele como um malvado. O vilão marcante pra você? É, cara, isso aí, só que é de outro seriado, que é os Changemans, né? Tinha o vilão lá, que era o Sr. Bazu, que até então era só o dorso dele, né, da cintura pra cima, só o dorso dele da cintura pra cima, que era um trem esquisito, cheio de canos, tipo umas mangueirinhas colada nele, né. Agora, um vilão que eu mais ria dele do que achava, ficava com medo dele, era o Giodai. Giodai, hey you! O Giodai! Que o Giodai, ele era vilão, ele era do lado do mal, lá dos Changemans, mas porém, quando ele aparecia, cara, era uma piada, era muito engraçado. Porque ele tinha aquelas paradinhas dele lá na mão, parecendo umas bengalas, ele parecia um velho. E ele andava igual um pinguim, né? Isso, ele parecia um velho e ficava lá gritando lá, Giodai, dai, dai, Giodai, e fazia os bichos crescer. Então eu mais ria dele porque eu achava ele como um vilão mesmo. Você também compartilha essa ideia aí, Thiago? O Giodai é um vilão que eu amava, cara. Eu achava ele tão bonitinho. Quando teve aquele episódio que ele vai ajudar os Changemans, que ele morre, eu chorei, cara. Eu fiquei, porra, o Giodai morreu, acabou o seriado pra mim. Mas ele foi um vilão legal. E o bacana é que ele é totalmente diferente do Satangos, né? Enquanto o Satangos é a essência do vilão em si, o Giodai era mais um alívio cômico do que qualquer outra coisa, né? O que gerava essa empatia. Eu também tinha empatia por ele, assim como você e o Diego. Eu também gostava dele. O Giodai, ele funcionava mais ou menos como uma válvula de escape, né, cara? Uhum. Era uma parte do seriado ali que tirava aquela, vamos dizer, que a tensão da luta, né? Ele aparecia, eu ria muito com ele quando ele aparecia. O Giodai, ele é uma característica dos Super Sentais, sempre ter um vilão que é mais engraçadinho. O Giodai foi um dos primeiros, logo depois, nos outros seriados, sempre tiveram um. Mas é uma diferença muito grande. O Giodai é um vilão que a gente amava, né? Eu gostava muito do Giodai. Já o Satangos não. O Satangos, eu já olhava ele e falava, puta que pariu, que cara mal, velho, tem que tá lá provocando os bichinhos que tá à toa, tem que morrer, morre, desgrama. Pois é, rapaz. Mas muito bom, cara, começamos com dois vilões foda, viu? Gostei muito da introdução dos dois. Agora, a gente saindo um pouco desse lado japonês lá, da antiga Manchete e tal, um vilão, eu não sei, cara, se eu gostava ou se eu odiava, porque ele era engraçado e ao mesmo tempo era mal. Era o esqueleto do He-Man. Tarde demais, idiotas! Eu gostava muito dele. Ao mesmo tempo, eu ficava louco pra ver o dia que o He-Man fosse derrotar ele definitivamente. Cara, eu também achava o esqueleto um vilão, mas também ao mesmo tempo engraçado. Um primeiro fato que eu acho engraçado dele era o quê? Primeiro, o nome dele é Esqueleto. A face dele era um crânio. Mas se olhar pro corpo do cara, o cara era mais parrudo, quase mais parrudo que o He-Man. O cara era muito forte. Eu ficava pensando, onde que um esqueleto pode ter tanto músculo desse jeito? Então ele não é esqueleto e carne. O velho, né? Mas eu não sei se a dublagem americana tem uma voz tão parecida com a dublagem brasileira, que a voz do esqueleto no brasileiro, ela é engraçada, velho. Eu acho que é por isso que a gente viu o esqueleto como sendo engraçado. Ele falava mais ou menos, né, tipo assim, É. Vou pegar você, He-Man. Era uma voz muito engraçada, cara. Tipo, combinava com o personagem, mas era muito. Maligna! Agora, falando do esqueleto, eu me lembrei de um outro vilão que eu mais gostava do que eu odiava, que ele é bem parecido com o esqueleto. Assim. Olha, talvez estou falando merda, mas ele me remete ao esqueleto, mas é um vilão mais sério, que é o Mon-Ra, velho. Mon-Ra. Mon-Ra era sinistro, filho. Ele era, ele já gostava dele como vilão, cara, que apesar assim, que o Mon-Ra no Thundercats era sempre a mesma coisa, né? Tipo, ele aparecia todo caquético, ficava parrudaço e era o básico de sempre, sempre perder. Mas ele era muito maneiro, a voz era mais maneira. Sim, a voz dele já era uma voz mais de mal mesmo, né? Ele era muito maneiro e toda aquela mitologia em volta dele. Ele como a múmiazinha caquética era foda e ele como a múmia musculosa, né? Mania dos anos 80, né? Tudo tem que ser musculoso. A múmia, múmia Stallone. Era tipo isso mesmo, né? Era muito maneiro, eu gostava muito do Mon-Ra e eu acho que ele me lembra um pouco do esqueleto, não sei por que eu associo os dois. Por causa daquela, são da mesma época também e tal, a forma como eles eram, apesar que o Mon-Ra ele tinha uma transformação, mas o Mon-Ra ele era bem mais sinistro, né? Na hora que ele ia se transformar lá, tocava aquela música cabulosa, ele começava a fazer a invocação dele lá. Aí dava aquele close nas estátuas e tal. Aquele negócio era muito louco, cara. Eu adoro. Eu achava muito foda. Thundercats que era um desenho mais colorido. Mas se ele tivesse uns tons mais avermelhados e negros, igual o Silverhawks, por exemplo, eu acho que o Thundercats seria uma transformação do Mon-Ra, por exemplo, seria algo muito mais sinistro ainda. É. Se ele tivesse a ambientação do Silverhawks, já pensou? Não, cara, você citou Silverhawks, Silverhawks era um desenho engraçado também, cara. Os caras, pra poder tipo, transformar, os caras começaram a tocar instrumento. Era muito tosco, velho. Eu não lembro do Silverhawks. Eles nunca podiam transformar, tinha um lá que tocava uma guitarra. Eu lembro que passou na Band, mas eu não lembro. E sabe uma coisa que eu lembro do Silverhawks, cara? Que eu não lembro o nome do vilão do Silverhawks, mas era um vilão bosta. Porque se eu não lembro o nome, era um vilão bosta, correto? Verdade. Mas, cara, eu juro pra vocês que eu achava que o vilão do Silverhawks era um dos membros do Kiss. Nossa! Porque minha mãe tinha um quadro do Kiss lá em casa e o desenho, a pintura do olho, que era tipo uma estrela, eu não sei qual membro do Kiss que era, não lembro o nome, mas era idêntico à figura do vilão lá do Silverhawks, que tinha um cabelão gigantão, tinha estrelinha no olho, tinha esse lance dos instrumentos. Eu achava que o vilão do Silverhawks era um membro do Kiss. Que viagem, cara. Mas não parece? Olhando assim, não parece? Não lembra? O vilão do Silverhawks? Ele lembrava mesmo. O Silverhawks eu assisti pouco, cara. Eu nem prefiro nem ficar citando ele aqui, não. Não, eu só comparei porque o Silverhawks e o Thundercats eram da mesma produtora. Claro, né? Claro. Até mesmo era aquela leva de que eles tentavam até criar outro desenho que tivesse a mesma expressão que, por exemplo, o Thundercats. Quando tava passando Silverhawks, eu assistia, velho. Eu começava a assistir assim, eu falava, mas que trem tosco, velho, que trem ridículo. Toda hora que eles iam transformar, rolava uns instrumentos. Party Metal, Party Mambi, Wow, Silverhawks. A música você vê, a música era tosca demais. Silverhawks, eu lembro mais olha ou só, menos. O nome do vilão, cara, olha que Monstro Estelar. Monstro Estelar, ou então Monstar, que era. Olha pra você ver, poderoso e cruel mafioso espacial que escapou de sua cela. Mafioso espacial. Tô falando que é um vilão tosco, velho. Não pode ser levado a sério, mafioso estelar. Tinha também o lagartão. Velho, ele era feio demais esse desenho. Tem um lagartão, mas o Thundercats tinha um escamoso. Escamoso já era maneiro. E ficava escamoso e abutre, um brigando com o outro, velho. Era muito maneiro também, né? Que treinoso, nome ridículo, velho. Mas e. Para tempo, trapaceiro. Poker Face? esse vilão era o Lady Gaga. Tá zoando que tinha um vilão que chamava Poker Face. Sério, o trapaceiro era o Poker Face. Mas Poker Face foi foda, hein? Poker Face. A Lady Gaga já se fantasiou parecido com esse cara? Ela gostava de colocar uma estrelinha no olho, né? Aí, ó. Aí. Na cara, ela colocava o olho na cara. Ah, sei lá. Sabe, não é referência da Lady Gaga, Silver Hawks. Olha aí. É provável, hein? É, quem sabe? Tudo pode acontecer. Falou desses vilões toscos aí do Silver Hawks. Silver Hawks, os vilões não são marcantes, né? Diferente de outros que a gente citou, né? Tem mais um vilão, assim, que a gente pode mencionar que foi marcante na nossa geração? Com certeza, cara, que seja de um... Eu vou citar um aqui de um desenho ainda, né? E que é um desenho que eu acho que todo mundo assistiu bastante, cara, que é o Destruidor. Não só no desenho, mas quanto no filme dele, cara. A voz do cara era imponente. Era uma voz de eu sou mal, eu sou vilão, cara. Destruidor do Tartaruga Ninja? Exatamente, cara, viu? Ele é outro vilão que eu não consigo levar a sério, velho. Ele era bem mais comédia, na verdade. Eu acho, eu sentia muito mais medo que era o chefe dele. Velho, eu achava que ele era um chiclete de Tutti Frutti. Mastigado. Meu Deus do céu, muito bom. Não, pra mim ele era um chiclete, véio. Na boa, era o Brain. Ele era um ser de outra dimensão, né? E aí ele não tinha corpo, ele era só o cérebro. E aí ele ficava num corpo robótico. Se for olhar, ele é bem parecido com o MODOK, né? Aquele vilão lá do Capitão América, né? Verdade. Que também é um cérebro super inteligente. Mas o MODOK, ele é um ciborgue, né? É, mas ele lembra. Não, mas ele era engraçado. Pra mim ele era um chiclete, velho. Ninguém nunca vai tirar isso da minha cabeça, que ele era um chiclete. É. Eu não sei nos quadrinhos, né? Porque o Destruidor, no desenho animado principalmente, ele era muito lero-lero. Não sentia medo dele. Eu senti mais medo do Destruidor jogando o Teenage Mutant Ninja Turtles lá pro Super Nintendo, aquele Turtles in Time. Isso. No final ele fica gigantão. Eu senti muito mais medo dele ali do que no desenho. Se no desenho assim ele era mó lero-lero. É, nos desenhos da Tartarugas Ninja teve um problema muito sério, né? Que elas ficaram bem mais cômicas e elas perderam um pouco da característica principal delas. No gibi, eu sei que tudo era muito mais sério, muito mais sinistro até em algumas partes. Mas eu gostava. Tartaruga Ninja era um desenho que eu assistia pra divertir mesmo. Eu não sentia com o Destruidor o que eu sentia com o Satangoso e com o Ra, por exemplo. É. Ô Patrick, você falou aí do Destruidor lá no desenho, que ficou mais cômico, só que você sentia mais medo dele no jogo. Ele no filme também ficou muito, muito melhor com relação à maldade, vamos dizer assim. Tirando a parte lá que aparece aqueles dois lá, o... Como é que é? Tokyo Raza. Isso, Tokyo Raza lá, ó. Aqueles dois modificados também, que ele fica, tipo, tratando eles como se fosse bichinho de estimação, mesmo eles todo transformado. Isso. Agora, como é que como é que você leva a sério um vilão que é líder de uma organização ninja que se chama Pé? Verdade. Não, clã do Pé. Clã do Pé. Velho, fala sério, não tem como levar a sério um vilão desse, não, gente. Não tem como, ele tá falando assim, não me levem a sério. Tá falando claramente. Pois é, mas isso aí não deixou de marcar, né, velho, não tem jeito. É, foi marcante, mas... Agora, vocês lembram de algum outro aí pra citar? Tem um que é um vilão que eu descobri que ele é vilão depois de muito tempo, quando criança não via como um vilão, que é o Mestre dos Magos da Caverna do Dragão. What? Ele é o grande vilão da Caverna do Dragão. Ele tá sempre colocando os meninos pra levar ferro, pra se fuderem. E sempre não, some na hora do quebra-pau. Eu, quando criança, não conseguia ver isso, mas o Mestre dos Magos é realmente o grande vilão da Caverna do Dragão. Eu também vejo ele assim. Principalmente, pra você ver, você tem maldade maior no coração de uma pessoa do que você fazer uma estiga na outra? Tipo assim, ele ficava estigando eles que eles iam conseguir o caminho pra voltar pra casa. Ficava, não, vai lá. Mas sempre inventava um limite, né? Isso, vai lá que vocês vão conseguir e tal. Aí quando eles iam conseguir, acontecia alguma coisa pra eles ter que voltar. Então isso eu acho que é pura maldade ficar instigando, não. Tipo assim, eu tenho um brigadeiro, você não vai comer. Você, pra voltar pro seu país, você tem que ficar sem comer 2 dias. É tipo isso. Aí eu te mando pra uma missão onde todo mundo tá comendo brigadeiro sem parar. Pois é, ué. É muita maldade. E na hora que você precisa do puto, o puto some. Até mesmo aquele o cavaleiro lá, o Eric, ele várias vezes ele questiona isso, se você for parar pra pensar. Várias vezes, quando eles estavam pegando o rabo lá, ele falava assim: onde está o mestre dos magos, quando a gente precisa dele? Justamente o Eric, se você for avaliar uma análise mais psicológica, ele era o herói mais sensato de toda aquela equipe. E justamente por ele ser sensato e falar verdades, muita gente não gosta dele. Porque as pessoas estão mais acostumadas àquele que obedece sem pensar, sem questionar. Olha aí, olha só, Diego. Olha aí. olha o que fizemos, uma análise crítica e psicológica sobre Caverna do Dragão. A gente vê ele como vilão hoje em dia, que a gente tá crescido, mas a figura de vilanesca mesmo do desenho era do Vingador. Não, repete essa palavra, viu? O quê? Vilanesca. Bacana. Mas eu fiz essa gracinha com o Diego sobre o Mestre dos Magos, mas é verdade. O Vingador foi um vilão realmente pensado pra te deixar meio bolado. Exato. Não, cara, a figura dele, eu tenho que te confessar que na época, quando eu assisti, que eu era mais novo, então a figura dele me deixava um pouco pensativo sobre o bem e o mal, porque olha a imagem dele é totalmente de um demônio, cara. E sabe uma coisa que me deixava mais atormentado, cara? Porque ele tinha um chifre só. Isso me deixava assim, caramba, por quê? Qual que é o objetivo disso? O que será que aconteceu? Cara, isso me deixava muito, muito assim, bolado. Olha, ele tem um chifre só. Você tá falando que ele tinha um chifre só? Ele também só tinha um canino de vampiro, né? Ah, é verdade. Verdade. E o cavalo dele? O cavalo dele era um ponto principal. O cavalo dele não tinha asas, corria voando e o Vingador com as asas abertas. Dava pra entender. É, quem voava na verdade era o Vingador. Agora esse cavalo preto seria o cavalo de fogo da Princesa Saga? Olha aí. Não é? Lembra. É, do como é que é? Cavalo de fogo. Cavalo de fogo mesmo, não. É isso mesmo. Cavalo de fogo. Então que Corcel Indomável, isso é filme. Uma coisa assim. Olha, falando de Cavalo de Fogo, outra vilã chata é aquela Diabolim do Cavalo de Fogo, né, gente? Ela era muito chata. Cara, eu confesso que esse desenho aí eu não assistia, não, porque pra mim eu achava que era desenho de menina. Cara, esse aqui não pode deixar passar. O Thiago ia dar um salto aqui, mas eu não posso deixar ele sair do chão antes. Por que não lembrar então do Vingador não, que é o putz. Do vilão de Ursinhos Carinhosos, velho. O famoso Coração Gelado. Coração Gelado. Coração Gelado, ela foda, véio, cara. Coração Gelado, até hoje eu lembro dele, velho. Tipo assim, você vai falar com uma pessoa que ela é má, você fala assim, poxa, por que você tá sendo igual o vilão dos Ursinhos Carinhosos? Aí geralmente a pessoa não lembra. Por quê? Coração Gelado, velho. Você sabe que quando eu era office boy, veja só. Um dos nossos supervisores, foi supervisor nosso, a gente apelidou ele de Coração Gelado, porque ele era mau, ele não pensava no nosso bem, ele sempre pensava em artimanhas maléficas para fuder conosco, pequenos office boys. Tá vendo? E além do Coração Gelado também tinha o famoso Primo It do Cinco Carinhosos, que era o Malvado. O velho Malvado era muito maneiro, cara. E ele era uma gente boa, velho. Cara, o Malvado é um vilão maneiro, velho. O Malvado era um vilão maneiro, cara. Eu gostava dele. E eu torcia... Sabe o que é engraçado do Malvado? Teve um episódio que o Cinco Carinhosos quase converteu ele pro lado bom. Ele ficou bonzinho, fazendo bondade, ficou aquela coisa toda bonitinha. Aí, no final, ele... Não, vou pro lado de lá mesmo. Eu gostei do... Gosta da maldade. E eu gostava demais quando ele regaçava. Como é que é o nome daquela sobrinha lá do Coração Gelado? É a Laurinha, velho. Laurinha, velho. Ela era muito chata, ela é aquele espelho pois dela. Velho, aí começamos os nomes engraçados de novo. Tinha um lá que o nome dele era San Azedo. Eu não tô aguentando, velho. Eu tô chorando aqui. E sabe qual que era a maior maldade dele, Patrícia? Satan Azedo, ele era um infame confeiteiro. Ele queria destruir o dia de ação de graças com suas tortas de maçã azeda. Olha. Parabéns, parabéns. Ótimo plano. Vou fazer tortas de maçã azeda pra estragar o dia. Parabéns, parabéns. É isso aí. Ah. Véio, mas a Laura, ela dava uns gritão, né, cara? Eu nunca gostei de ser escandalosa. Eu acho que eu não gostava muito dela, era também por causa disso, cara. Aquela gritaria dela, acho que me irritava, né? Pois é, mas eu adorava o malvado. Coração gelado, ele lembra muito o Vingador do Caverna do Dragão. Ele lembra, né, aquela... Pelo menos eu acho, a imposição, ele era um vilão maneiro. Ele só me lembrava o Primo It da família Asa, né? Porque ele era só pelo, né, velho? O malvado. Pelo e perna. Isso, malvado. Falando coração gelado. O coração gelado ele impunha, ele era um vilão de respeito, né? Isso, é. Ele tinha uma voz. Pelo menos a presença dele, né? Não. Agora, cara, eu tô lembrando de um outro vilão maneiro que eu gostava. Que eu, lembrando do coração gelado, eu lembrei. Você lembra do Garra, do Inspetor Bugiganga? Nossa, é, lembro, cara. Ele ficava passando a mão naquele gatinho o tempo todo, ficava sentado no sofá. Você só via a mão dele. Isso. Eu acho que a voz do Garra era bem parecida com a voz do Coração Gelado. Os dubladores, na época, eles se revezavam muito nesses trabalhos, né? Eu não sei se é o mesmo dublador, mas eu tenho quase certeza que a voz era bem parecida. Era provável, sim. O Garra era um vilão que só aparecia a mão dele e o gato, né? O gato fazia caras e bocas e... Era um vilão gay, né? Ficava dizendo que... E você sabe que isso é uma homenagem a 007, né? É, o Inspetor Bugiganga em si, né? Acaba sendo uma homenagem a 007. Mas é porque o grande vilão do 007, que foi parodiado até pelo Austin Powers, só aparecia a mão, a cara assim, a Cristiano, um gato branco. E no Inspetor Bugiganga era esse Garra. Era muito maneiro. Eu não lembro de ter visto o rosto dele, eu só vi a mão dele mesmo. Eu também não lembro de ter visto, não, cara. O do Austin Powers era bacana, que era um gato peludo também, que depois ficou peladinho, né? Gato feio demais. Muito foda o Dr. Evil. Não, melhor do que o Dr. Evil era o menininho. No cinema dos anos 80, tem algum vilão marcante que a gente pode lembrar? Não, o primeiro que eu vou citar aqui é o Lopan, do Aventureiros do Bairro Proibido, que era o velhinho que queria traçar as duas bonitonas lá. Ele era cabuloso, que ele era um velho magrelo, velho. E ele tinha umas unhas compridas, nojento, ele era todo esquisito. Cara, Aventureiros do Bairro Proibido é um filme que eu falo, se você não assistiu, assista, porque ele é os anos 80, ele é o retrato dos anos 80. O Lopan, ele era um velho que andava de cadeira de rodas, né? A aparência dele, vamos dizer que no mundo humano, vamos dizer assim, ele era assim, era um velho de cadeira de rodas e tal. Ele era um tipo assim, você olhava pro velhinho, cara, você não dava nada pra ele, bicho. E aí, na hora que ele pegava a forma espiritual dele, ele ficava um cara, tipo, um japa de respeito, um japa que você botava, você tinha medo dele. E o mais legal do Lopan é que quando ele tava na forma dele de velho, ele era fanfarrão, ele ficava zoando os heróis do filme. E, cara, é muito legal, o Lopan é um personagem que é muito doido. Cara, e o Lopan, a forma dele, vamos dizer que humana, era muito mais nojenta ainda. Que ele era um velho careca, cheio de mancha na cabeça, com uns fiapos de cabelo, uma barba horrível. Nossa, cara, ele era muito legal porque a maquiagem era pra mostrar que ele era muito antigo, né? Mas o Lopan, o legal dele é que a forma dele humana, a forma dele velho, é que ele era fanfarrão, ele era zoador. E quando ele transformava, né, ficava na forma de espírito dele, aí que ele botava terror mesmo. E nem é só ele, né, cara? Os Aventureiros do Bairro Proibido tem a melhor compilação do Raiden, do Deus do Trovão, e é um vilão do filme também. É verdade, verdade. Tinha o Raiden lá. Eu achava que ele era o Raiden, porque eu lembrava só de Mortal Kombat na época. Porque ele chegou na gritaria, soltando raio pra tudo que é lado. Ele também estava lá no filme, verdade. Agora, o Thiago falou que os Aventureiros do Bairro Proibido é o que os anos 80 escrito ali, cara. Me fala, pessoas que são mais velhas do que eu aí, vamos dizer as pessoas mais velhas do que eu, que eu não cheguei a esse mal, não. Me fala, quem nunca andou com camisetinha daquelas de, acho que regata, né? Não sei se é camiseta, não é regata. É a camisa com a manga cortada. Isso, aquelas camisetas com manga cortada, ou então aquelas camisetinhas de alça fininha, pra dentro de uma calça jeans e bota. Isso aí, velho. Anos 80. Anos 80, não, todo, muita gente andou desse jeito. E é desse jeito que o Kurt Russell anda no filme. Ele só usa uma camiseta branca, dessas de alça fina, com calça jeans pra ir a camiseta pra dentro. Eu ficava imaginando qual que é a lógica, né, que esses caras usavam. Era moda na época. Era moda na época, né? E o Kurt Russell, aí, ele era o herói solitário, né, bicho? Depois dele conseguir derrotar o inimigo, ele vai embora sozinho. Pois é, rapaz. Mas, ô, cara, eu vou falar, sinceramente, eu não lembro desse filme, mas de um filme que eu acho que tem um vilão tão marcante, que esse vilão, ele consegue ser mais memorável do que o protagonista do filme, e olha que o protagonista do filme tem um carisma violento. Acho que o vilão que representa os anos 80 no cinema, que ele tá lá na frente, que todo mundo tem que abaixar a cabeça e bater palma pra ele, é o Predador. Predador. Ele consegue ser mais foda que o Schwarzenegger. É verdade. O Predador, velho, era zangado demais. Cara... Só o fato dele camuflar, eu já ficava... Tipo assim, nossa, que doido. Porque ele era um vilão implacável, olha só. Implacável. Mas ele tinha princípios. Ele não matava grávidas. Olha, era um vilão, assim, um vilão consciente. E ele era um vilão que realmente, eu até o fim do filme, eu achei, ele vai matar o Schwarzenegger. Não vai ter jeito de Schwarzenegger fugir. Que era um vilão que realmente impõe respeito. E ele é muito mais carismático do que próprio protagonista do filme. Não, você... O Predador eu vejo como um filme assim, porra, velho, que ele... Você fica o tempo todo na torcida, o que o herói vai fazer pra derrotar esse vilão. Eu lembro que quando assistindo a primeira vez, velho, eu ficava com esse pensamento, porra, velho, o que ele vai fazer, velho? Não tem como ele fazer nada. Ele tá fudido. Cara. Mas é um vilão que você ao mesmo tempo você olha pra ele e fala assim, porra, velho, eu quero ver o vilão fuder com o negócio todo, porque ele é foda, entendeu? E é realmente, cara, o Predador até ao longo dos anos, ele foi se mostrando um personagem muito bacana, um personagem muitas vezes mais carismático do que os próprios protagonistas. Não, o Predador, confesso também, ele era um vilão muito doido mesmo. Agora, eu vou te lembrar um outro vilão também do cinema nos anos 80, que era a Globo, filha da puta. Ela só passava o Predador 2 no Domingo Maior. Só no Domingo Maior. Só no Domingo Maior. Ela nunca cooperou comigo, velho, porque Domingo Maior eu tinha que trabalhar ou então estudar na segunda-feira. Trabalhar você foi muito... É, trabalhar você não trabalha até hoje. Não. Hoje eu só despisto só, né? Eu finjo que trabalho porque eles fingem que me paga. Olha só, que é isso? Agora, um outro vilão que a gente falou do Predador, né? Que também é um vilão marcante, é o próprio Alien, né? O próprio Alien. Então... E é um vilão filha da puta, vamos falar, né? O Alien é um filme que bota, tipo, dá medo demais aquela porra daquele filme. E ele é um vilão que o tempo todo você tem tanto medo que você não quer ver ele, você quer que o mocinho se salve logo, porque o cara é muito mal. Não, mas do filme o vilão mais foda mesmo é a mulher lá quando ela fica careca. A Ripley. É a Sigourney Weaver. Até o nome da sujeita é foda. Mas ela é uma heroína foda, ela é uma mulher que impõe respeito. Eu tô brincando aqui, mas não, no filme... Ela impõe. O filme ficou muito bacana, porque ela é do tipo de heroína que não se deixa vencer, né, cara? Ela fica até o fim ali, não, batalha. E eu vou ser sincero, ela é uma heroína que se ela brigasse, por exemplo, com o Stallone, pra mim seria incrível ela bater no Stallone. Você imaginou já, velho? Aquela mulher que era assim, magrelinha, dando tapa naquela boca torta dele? Mas seria, eu acho que seria incrível. É porque a Ripley, ela ia lutar com a cabeça, né? Ela ia ficar criando armadilha e tal, ia ficar trazendo o Stallone pro mundinho dela ali, e quando fosse ver, pau, morreu o Stallone. É, ela era bem estrategista do latim, estrategia, do grego, estrategia, tudo bem. Do português, vou armar a puca. Armar a puca, ai, ai, ai. Agora, vilões, cara, acho que nos anos 80 ali, / 90, nenhum gênero conseguiu criar vilões assim tão icônicos quanto os filmes de terror, né? Correto. E os vilões dos filmes de terror sempre marcaram muita gente, principalmente aqueles mais clássicos que repetiam no cinema em casa, Sessão da Tarde, tanto. De cara eu já falo aqui do próprio Jason. Jason. Jason, cara. Jason era um vilão bacana. Eu não esqueço do filme dele que ele é uma gordinha no ponto de ônibus comendo uma banana, escutando música. Ele chega e dá uma cravada no crânio dela, que ela sente tanta dor que ela aperta a banana, assim, a ponta a banana subir na mão dela assim e cair no chão. Eu falei, poxa, essa sofreu. Agora, o que eu achava bizarro no Jason é que o Jason não gostava de sexo mesmo, né? É, não. Era só a pessoa tá transando, ele tinha que ir lá matar a pessoa. Todo filme dele tinha que ter um peitinho pra um casal. Não, tirando... o primeiro a morrer sempre era aquele negócio, né? Pregando mesmo que transar é errado, né? Se você transar, o Jason vai te matar. É, isso aí. Gera. Então, ô, cara... E o mais engraçado, que era tão clichê, né, velho, que todo filme dele tinha aquele casalzinho safadinho. Vão lá e tal, vamos começar essa pedra. Começava, o cara chegava, ou ele matava com aqueles pareciam uns garfos gigantes, que era de apanhar feno, ou então era facão, ferro, qualquer coisa, e atravessava no casal. E era o... Agora eu tenho uma pergunta, será que o Jason era broxa, por isso que ele matava só quem tava transando? Pode ser, ou então eles cortaram o menininho dele quando ele era criança. Será que ele tinha peru pequeno? Pode acontecer, eu penso que o Jason morreu virgem, né? Aí ele... É verdade, não podia ver ninguém... ele morreu virgem. Não podia nem ver ninguém feliz ali brincando, que ele ia lá sacanear. É verdade, rapaz. Mas era um vilão de respeito. Era um vilão de respeito. O que eu achava bizarro no Jason, nem é isso. Eu achava bizarro no Jason é que, tipo assim, os caras corria. O Jason ficava andando e alcançava, né? Então, isso aí é marca de todos os vilões desses filmes aí. Exemplo, Mike Myers. Os caras corriam, tipo, quilômetros, quilômetros e quilômetros, não é que assustava, o Mike Myers estava na frente deles. Será se na hora que a câmera não estava filmando eles davam uma corridinha para dar uma disfarçada? Eu acho que quando a câmera não estava filmando eles deviam pegar, tipo, uma Fórmula 1, um jato, qualquer coisa assim, porque mesmo se eles corressem, não dava para chegar na frente da pessoa. Nada. Ele já tinha descoberto o teletransporte com o Goku. Olha aí. Boa. Isso aí explicou tudo. Né? Explicou. Acabou com o filme de terror. Não tem mais graça. Ou então, pelo menos, eles deviam andar com uma máquina portátil daquele teletransporte da Jornada nas Estrelas. Nada. Uma Portal Gun. Olha aí. Aí sim. Olha. Aí sim eu me respeito. E ele era nojento, né? Eu lembro uma vez que mostrou ele sem máscara, cara. A cara dele tinha uns bichos andando. Era nojento. É, ele era nojento. A cara dele era meio torta, igual a do Slot dos Goonies. Vocês acham que essa cara nojenta do Jason é pra compensar o Fred Krueger? E o Fred Krueger teve uma época que fez muito mais sucesso que o Jason, não teve? Ai, não, acho que não. É, são vilões totalmente diferentes. É, eu acho o Fred Krueger até mais assustador do que o Jason. O Jason, ele é aquele negócio. Ele, se ele te ver, ele fudeu, mas... O Fred Krueger tinha parada do sonho, velho. Eu tinha medo de dormir por causa do Fred Krueger. Não, eu teve uma época também que eu ficava com muito medo do Fred por causa disso, cara. Eu contei aquela história lá do quando eles me pediram pra gravar o filme dele, não foi à toa, velho. É. Só que me pediu pra gravar o filme dele, eu fiquei num cagaço danado, eu deixei comer a fita todinha. É. Ouvinte que tá ouvindo, se ele quiser saber mais dessa história, escuta lá o podcast, né? Lobisomens, Aliens e outras histórias sinistras, né? Exato, exatamente. A gente, nos anos 80, tinha vários vilões. A gente, início dos anos 2000 pra cá, a gente já tem aí 13 anos. Diego Mendes e Patrick Murta. Vocês conseguem me falar um único vilão de um desenho animado ou de um filme que seja tão marcante, tão carismático quanto esses que a gente comentou agora há pouco? Cara, eu se for citar, eu só consigo citar de desenho, tipo anime, alguma coisa assim. Porque de filme eu não tenho visto de vilão nenhum pra marcar nada, não. De desenho, cara... A gente pode falar, por que não, do próprio Freeza, do Dragon Ball Z, por exemplo. Isso no início, fim dos 90, início dos 2000. É, o Freeza, Dragon Ball, na verdade, dos anos 80, né? Isso, o desenho. Isso. Aqui, no Brasil... Passou, que... Isso que eu ia explicar agora, porque pra nós aqui ele chegou na casa dos anos 2000 mesmo. Você consegue, Patrick, lembrar de algum? Cara, Nemesis, cara. Nemesis... do Resident Evil 3, era um vilão que puta que pariu, ele toda hora que ele aparecia na tela você fudeu, vou me fuder aqui agora. É verdade, nessa parte eu concordo. O Nemesis foi totalmente marcante. É o vilão pra mim mais marcante da série Resident Evil. Quem é o Wesker perto de Nemesis? É só lembrando, né, gente, que só vão lembrar do Nemesis no jogo, por favor. É, no filme, porque no filme é uma carniça. É, Se a gente for falar de jogos, acho que até tem outros vilões, né? Você falou da Portal Gun aí. Um vilão recente que é muito foda é a GLaDOS, cara. Ela é sarcástica, ela fica te tirando o tempo inteiro. Se você der mole, ela quer te regaçar. A GLaDOS é uma vilã que merece ser citada desses vilões recentes. Olha pra você ver que legal. A gente, dos anos 80, 90, a gente falou de vilões de desenho animado e filme. De cinema e desenho, vocês conseguem lembrar algum? Dessa época, sinceramente, não, cara. Olha só pra você ver. Eu não, sinceramente, tô tentando pensar em algum vilão de filme que fosse tão marcante, mas sinceramente, cara... Não, cara, não, ultimamente não tá tendo vilão. Talvez o Agente poder... Smith do Matrix é um vilão foda. O Agente Smith do Matrix é um vilão foda. O Smith pode contar ele sim, porque fora é muito difícil você falar um vilão pra poder lembrar. Tá tão ruim, vamos dizer, de vilão, filme de terror, tá tão ruim essa leva, que a gente não consegue lembrar de algum que preste. Muito difícil mesmo lembrar um. Rapaz, eu acho que isso hoje é aquela tendência de tudo. O vilão tem que justificar todas as ações dele, né? Ele tem que ter um motivo, ele não pode ser só simplesmente só do mal. Ele tem que ser do mal com alguma razão, ele tem que querer dominar com alguma razão. Eu acho que é isso que tornava os vilões lá da década de 80 tão maneiros, que ele era simplesmente mal. Você tinha, por exemplo, o Darth Vader, que até então a gente não tinha a explicação do porquê dele ser daquela época. Ele é um vilão diferente, ele tá acima dos outros. Mas você vê que hoje em dia você não tem vilões que te marcam, que te fazem, porra, você ter medo. Eu acho que mais recente, principalmente no cinema, o último vilão que eu caguei, que eu falei assim, porra, que vilão foda, foi o Coringa, Cavaleiro das Trevas. Pra mim, no momento, ele é o vilão mais doido. Mas nem porque é sido representado pelo Heath Ledger. O Coringa já é um vilão de responsa. No, na série animada do Batman, ele já era um vilão foda. Pois é, então hoje em dia, véio, com relação a vilania, tá muito fraco pra gente poder falar. Você quer ver um vilão que teve tudo pra ser foda, que não foi? Caveira Vermelha do Capitão América. Caveira Vermelha foi fraquíssimo. Não, porque ele não teve tempo, né? Na hora que vamos ver o que, que ele vai fazer, ele já morreu. Pois é. Enfim, a intenção mesmo era só dar uma lembrada em como que a gente, hoje em dia, não tem vilões tão carismáticos quanto os de antigamente. Eu acho que é fórmula, cara. O pessoal tá querendo muito seguir fórmula do que dá certo e que não dá certo, e faz o básico do básico, não inova. Acho que o problema todo tá nisso. Pois é, é bem provado. E agora vamos para a sessão comentários. O João da Silva, sobre o Mexidão Cast número 35, vamos falar de capoeira. Olá, sou historiador. Olha aí, historiador, hein? É um historiador, cara, já não é qualquer um, né? Não é, cara. Bacana, e o que, que esse historiador disse, João? Ele diz, achei interessante o programa, mas muito vago, parece que foi feito correndo. Entendi que muitas das informações não são oficiais e que o programa tem tempo curto, mas talvez... fosse melhor se tivessem separado o tema para se aprofundar mais. Uma coisa que deviam ter falado é que, além de tudo, Mestre Pastinha era também amigo do escritor Jorge Amado, tendo possivelmente influenciado até mesmo em suas obras, chegando a ser citado no livro Bahia de Todos os Santos. Olha aí. O mestre era chamado de Guardião do Capoeira, dado a ele pela velha guarda da capoeira na Bahia, por causa das mudanças introduzidas na capoeira para aumentar a eficiência dela quanto à luta. No conjunto da obra, foi um bom programa e espero que outros sigam este exemplo, dando mais valor à nossa cultura. Veja bem que comentário supimpa. Muito bom mesmo. É isso aí, tá vendo? De imediato eu já falo, né, Thiago? Realmente, né, a gente podia ter falado mais, com mais detalhes da capoeira, né? Mas como é só uma hora, é praticamente impossível, né? Seria a mesma coisa a gente querer falar de um... da história da abolição da escravatura no Brasil em uma hora só. É muita coisa pra falar em pouco tempo. É muito, né, complicado. E capoeira pode parecer simples e tal, mas é muito complexo. A gente ia ter que dividir isso em vários programas. E nem sempre, né, cara? Acaba ficando maçante, o ouvinte acaba não querendo ouvir. Então a gente acaba sim cometendo esse equívoco de fazer comentários muito por cima e deixando alguns detalhes passar batido, como esse, por exemplo, do Jorge Amado. É, na época que eu fazia capoeira, de ler Bahia de Todos os Santos, cheguei a ter um exemplar dele em casa, mas, cara, nem me ocorreu falar sobre isso no podcast. É, isso aí, de qualquer forma, a gente agradece o João pelo comentário dele, foi muito importante. Um dado importante que foi essa questão aí do Pastinho com o Jorge Amado e tal, e até mesmo esse título que ele ganhou da velha guarda da capoeira, que foi de guardião da capoeira. Mas enfim, foi um bom comentário, sim, uma boa crítica, né? Apesar do tempo curto, vamos tentar trazer mais informações pertinentes. O que eu acho que aconteceu, a gente só não trouxe todas as informações que poderíamos ter trago, né? E vamos continuar valorizando a nossa cultura, sim. E, apesar de, como a gente até falou no episódio de capoeira, a gente falar muito de cultura americana, né? Nós também somos brasileiros e valorizamos a nossa cultura. Sim, em breve, quem sabe, faremos outros episódios até, lembrando algumas coisas sobre folclore, quem sabe. Sobre a peteca, outro esporte brasileiro, como lembrou o nosso amigo Matheus. Exato, cara. Nossa, explodiu minha cabeça isso. Pessoal, um outro comentário que a gente teve, um comentário por e-mail, o Marcos DBZ mandou lá pro mexidãorocks@gmail.com, e-mail muito grande, eu não vou ler ele todo, mas Marcos, eu vou ler aqui os principais pontos importantes. O Marcos diz que já escuta o nosso podcast já há algum tempo, que realmente acha engraçado, gosta muito de acompanhar. A gente agradece, Marcos, por isso, né, por você estar ouvindo. Mas não para por aí, né? Ele cita aqui que, já falando sobre o episódio de Bleach especificamente, ele falou que ficou um pouco decepcionado. Por quê? Ele acha que a gente não dominou o assunto totalmente, no caso eu não estava presente, né? Tava o Diego, o Thiago e o Malovano. Ele fala que é o terceiro episódio sobre anime que a gente esquece nome de personagens e tudo mais, né? E ele ainda reclama que quando algum ouvinte reclama da nossa dicção do japonês, reclama que a gente esqueceu o nome de algum personagem, a gente acaba zoando ele nos comentários, né? Ele cita especificamente esse podcast de Bleach, né? Que passou a impressão de que a gente não conhece direito, inclusive porque alguns participantes citaram uma vez ou mais de uma vez que não chegou a assistir todos os episódios porque não gostaram, né? Enfim, ele faz uma crítica muito acertada quando ele fala que a gente deixa passar algumas informações, a gente às vezes não demonstra segurança para falar alguns nomes, falar alguns detalhes da história, né? Ele queria que o podcast tivesse mais informações inéditas, né? Não só falasse da história no geral, mas, por exemplo, se trouxesse curiosidades que não são acessíveis a todo mundo. Ou seja, foi uma crítica muito bem feita, um e-mail muito longo. A gente agradece de verdade o seu comentário, Marcos. E com certeza, muitas dessas sugestões a gente já vai estar acatando para os próximos episódios, né, Thiago e Diego? Não, verdade, com certeza, cara. A gente tem que procurar sempre melhorar para poder trazer. A gente segue uma linha no nosso podcast que a gente evita o máximo que a gente pode. Os spoilers. A gente faz um programa não só para pessoas que já gostam, que já conhecem o anime, o filme ou o game. A gente faz um programa para aqueles que têm curiosidade, que querem conhecer. Então, às vezes o excesso de spoiler acaba incomodando esses ouvintes. Então a gente tenta sempre ali equilibrar. Até por essa questão da gente não, às vezes, não querer, né, passar esses spoilers. Pode ser, às vezes, num spoiler que a gente deixa de passar, que tá aí uma informação que é relevante para outras pessoas. Mas a gente tá trabalhando nessa questão aí, as críticas que ele passou são construtivas, sim. Ajudou, inclusive, a gente até repensar com relação a certos assuntos. Muitas sugestões que ele deu, a gente já tá tentando já colocar em prática para poder fazer um podcast bacana mesmo. Mas é importante lembrar, Thiago Diego, inclusive, apesar de concordar com o Marcos, é importante lembrar para os nossos ouvintes que, apesar da gente falar sobre anime, o nosso podcast não é um podcast sobre anime, né? Exato. A gente fala de anime, o nosso podcast é um podcast de humor, né? O nosso objetivo aqui é fazer graça, descontrair, trazer informação também, né? Mas principalmente ser descontraído, né? E o nosso objetivo e a nossa pretensão não é passar a história do anime e tudo mais. O Marcos até cita o United Cast, que é um podcast específico para animes, né? Ele, diferente do nosso podcast, o foco dele é tratar os animes em si especificamente. A gente fala de anime porque tá dentro do bolo da cultura, né? Mas nossa pretensão não é ser um podcast de anime, um podcast de humor. E até por isso que alguns, na leitura de comentários, a gente toma liberdade de brincar com os nossos ouvintes, de levar na zoação, até porque todo mundo aqui zoa todo mundo, né? O Diego tava pegando o meu pé aqui agora há pouco, porque eu tô gravando podcast jogando videogame. Então, pra você ver como é que a gente é levado. Apesar de levar a sério, né? E valorizar essas questões, né, Thiago? A gente tem que ver que o nosso foco não é ser dono da verdade, ainda mais sobre anime, cinema. É uma coisa muito importante, porque quando a gente, ele até comenta, né, que quando o pessoal fala da nossa dicção, sobre os nomes dos personagens, eu concordo que esquecer nomes dos personagens é complicado. Mas eu faço a defesa dizendo que a gente, por exemplo, eu leio Bleach desde o começo, então é muita coisa, é muita informação para guardar na cabeça. A gente não pode se aprofundar no Hiraku Shinji, que é um Weiser que aparece ali no meio da saga Arrancar. A gente não pode fazer isso. A gente tem tempo curto, a gente tem que comentar o máximo possível, e a nossa vontade é fazer com que os ouvintes, eles sintam interesse e queiram ouvir, ver o anime ou ler o mangá ou não. O nosso trabalho também é falar a verdade. Se a gente não gosta, né, a gente acaba falando. Apesar que os episódios que a gente gravou até hoje foram sobre animes e que a gente gostou, que a gente curtiu até. Pra finalizar, gente, de qualquer forma, a gente agradece o comentário do Mar. Foi muito bom o e-mail que ele mandou pra gente, né? Lembrando também que tem até outras formas de conversar com a gente, não só através de comentários do próprio site. E digo mais, continue comentando, porque o seu comentário foi muito importante pra gente. Olha aí. Pois é, Marcos. E não deixe de ouvir o nosso podcast de anime. Você pode ver que no próximo mudanças acontecerão. Olha aí. Falando aí também, né, novamente sobre o Mexidão Cast 36, que nós falamos sobre Bleach, o Leonardo Vinícius Souza, ele disse o seguinte, ele falou que gostaria de fazer um comentário sobre o Mexidão Cast e tal, 36. Ele disse que um dos amigos aí falou que ia ficar desanimado se o Ichigo mostrasse algum poder Quinch. Então, cara, no mangá na luta do Ichigo contra o chefão dos Quinches, capítulo 513, ele usa uma armadura, Blood Vein, que somente os Quinches usam. Dê uma olhada nesse capítulo. Ótimo programa. Ótimo programa. Obrigado. A gente fica tentando passar spoiler e ele passa um spoiler pra mim. Olha só. Mas foi uma informação pertinente, porque você falou que não ia ficar triste se acontecesse, e realmente aconteceu. Então você já pode ficar triste. Eu tô só brincando, só eu não esquento a cabeça, não. Eu, inclusive, eu voltei a ler o mangá agora, tá? Lembrando que, mais uma vez, que eu pulei a fase do Shinigami Substituto, que eu não gostei. Falo novamente, não gostei mesmo essa fase do Shinigami Substituto. Pulei ela e tô lendo o mangá de novo. Mas isso aí, trouxe uma informação bacana. Isso aí é mais um traço da mistureba que vai virar o poder do Ichigo. Cara, e é assim, eu leio... O Bleach, eu leio Naruto, eu leio um pouco de Fairy Tail, fora as outras coisas que vão aparecendo, você vai pegar. Você não trabalha, não? Ainda trabalho, né? Mentira, fico online o dia inteiro no Facebook. E eu não tenho trabalhado pouco, pra falar a verdade. E cara, eu li o episódio 513 e me passou batido. Sério. Quando o Leonardo falou, eu fui lá ali e falei, caralho, realmente ele usa o Blood Vein. E cara, minha cabeça explodiu. Eu vou falar com você que o TK tá... Não dá pra entender onde que ele quer chegar mais, velho. Ô, Patrick, você percebeu a intimidade? O TK... Não é mais Tite Kubo, não é TK. TK é uma viadagem do caralho. Mas é isso aí, Leonardo. Eu te agradeci. Lembrando, né, gente, que o Leonardo fez o comentário lá na nossa página no Facebook. Muito bom, muito obrigado pelo comentário. Assim como o do Marcos, né, e o do João... São comentários destes que a gente gosta. A gente gosta de comentários que passam informação. É isso aí, galera. Muito obrigado também, Leonardo, Marcos, João, todo mundo aí que comenta. Continuem comentando, deixando crítica, sugestão, elogio, beijos pra gente. Pois é, meus caras. E se o nosso ouvinte, essa pessoa que nos está ouvindo agora, quiser mandar um comentário, como é que ela faz? Bom, ela pode acessar o Mexidão Rocks. e-mail, não, que eu, não era e-mail que eu ia falar. Véi, para de ficar mexendo com esse trem na minha frente aqui que você tá embolando. E depois é eu que tô jogando videogame que não tô conseguindo fazer o podcast direito, né? Antes eu estivesse jogando também, talvez eu ficava concentrado. Mas vamos lá. É, pode acessar o mexidãorocks.com.br, escolher o seu post ou então ir lá nos nossos casts, né? E deixar seu comentário diretamente na nossa página aí. Lembrando, né, gente, que o Mexidão Cast tem o Mexidão Rocks. Aí eu pegando a onda do Diego. O Mexidão Rocks, ele tem. A gente não é só um podcast, a gente tem, também tem um blog que agora a gente tá tendo bastante post até sendo publicado. O Malovani tá publicando bastante coisa lá. É, sobre anime também, a gente vai estar tentando incrementar outras áreas. E, cara, tá tendo sempre bastante comentário nos posts também. Então a gente só tem a agradecer todo mundo. É, você que comenta no post, a gente, só deixando claro aqui, que a gente faz mais comentários com relação aos programas de podcast. Então, não fique triste. Talvez, quem sabe, um dia a gente faça um episódio sobre isso. Pois é, rapaz. E se ele quiser, nosso ouvinte, né? Ele já falou o e-mail, já falou a página no o site. Se nosso ouvinte quiser falar conosco através de nossas redes sociais, é só acessar lá o facebook.com/mexidãorocks ou o Twitter, @mexidãorocks. Muito bem! Agora, Thiago e Diego Mendes, só lembrando, vocês sabiam que nós estamos chegando ao primeiro aniversário do podcast do Mexidão Rocks? Olha aí, olha aí. É, isso aí, estamos chegando aí. Estamos preparando uma coisa boa para nossos ouvintes. Oi. É ou não é, Patrick, muito isso Thiago Mendes? Isso mesmo, rapaz, olha como é que o tempo passa. 16 de março agora é o nosso aniversário de um ano. Vai fazer um ano que saiu o nosso primeiro podcast, rapaz. Exatamente. O tempo passa, o tempo voa e a poupança do Patrick continua numa boa. Isso, muito bem. Continua aqui na boa. E nós estamos preparando algumas surpresas bacanas para os ouvintes, né? É, comemorando esse primeiro aniversário, não é isso, gente? É isso aí. É só continuar aí ligado na nossa fanpage, ligado nos nossos podcasts, nos nossos programas, nos nossos posts. Em breve, grandes surpresas poderão acontecer para você, caro ouvinte. Pois é, nós vamos fazer sorteios de brindes, vamos fazer uma coisa, muitos movimentos bacanas aí, fiquem ligados, já no próximo podcast vai ter notícia boa. Pois é, e se você quiser falar com meu amigo irmão Diego Mendes, é só acessar o facebook.com/DiegoMendes ou @DiegoTMendes7. Se você quiser dar uma conversada com meu amigo Patrick Murta, patrickmurta.com. Falando no meu antigo site. Nem tem esse site mais. É facebook.com/patrickmurta ou twitter.com/patrickmurta. É isso aí, se quiser falar comigo é só acessar o facebook.com/thiagotmendes. Se você quiser falar, dar uma tweetada, é só acessar o @thiagotmendes. Comente nos Twitter, nos Bicnos e por aí vai. A gente tem a agradecer, né, gente, mas nesse episódio isso, agradecer a todos vocês que ouviram. Não deixe seu comentário se a gente esqueceu de algum vilão que você acha marcante, se você quer citar alguma curiosidade sobre os vilões que a gente citou, não deixe de deixar seu comentário aí, né? É isso aí, gente, muito obrigado, até a próxima. É isso aí, gente, valeu, até mais. Coloca Matrix, velho, é mais fácil que você colocar Agente Smith. Agente Smith é um personagem. É, exatamente por isso. Não, mas coloca Matrix e tem Wikipedia, né? Eu tenho que ensinar a usar Google? Olha aí, folgado, hein? E aí eu perdi o que a gente tava falando? Também. Eu tô meio supervisor. O supervisor vai chamar até pra chamar a atenção. Nossa, que branco. Que branco foda. Olha, cara, eu tô jogando Scott Pilgrim, não vou lembrar puta mesmo. Puta merda. Patrick. Oi. Para de jogar na hora do podcast, velho. Ô, velho, mas não tá interferindo na minha participação. Não, realmente não, não tá. Não tá, mas na hora que a gente precisa, você lembra de alguma coisa, você não lembra de estar focado em coisa. Você quer hostear? Não, eu não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Mexidão Cast, episódio número 37, falando sobre os vilões de nossa infância. Continue! Que isso? Continue, ficou maneiro, velho! Para, velho, tá zoando! Mas ficou bom, continue! Foi bom que você foi objetivo, nem enrolou! Vai nessa pegada, gostei. Vai nessa pegada, não pode enrolar igual você faz. Porra! Oi, oi, hoje nós estamos num ritmo frenético, né? Pois é. Isso aí, eu. Ô, menina! O que você quer, amor? Tô brincando, não tô me brigando. O que você quer? A cara que a Sarah faz é a melhor, velho. Tô